Panorama Agrícola para 19 de novembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, 19 de novembro de 2012. Estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: com a medida que julgares, serás julgado. Você ouve no programa de hoje uma dica sobre carne assada. Na entrevista, conheça o trabalho do Laboratório de Análise do Solo de Ituporanga. Novas tecnologias, novas análises. E no noticiário, você confere curso de elaboração de vinhos em Uruçanga e encontro de ética e bem-estar animal em Florianópolis. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Você pode enviar a sua sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Do portal minhavida.com.br, uma dica sobre carnes assadas. Por não precisar de óleos e outras gorduras, preparar a carne assada é mais saudável, inclusive na churrasqueira, mas sempre no ponto, não deixe ficar bem passada. Aquela casquinha torrada de queimado por cima da carne pode ser ruim para a sua saúde. É hora das notícias. Esta semana, na quinta-feira, dia 22 de novembro, acontece no auditório da EPAGRE, em Florianópolis, o 5º Encontro de Ética e Bem-Estar Animal, uma promoção do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Esse encontro de ética e bem-estar animal pretende responder às seguintes questões: como os sistemas produtivos podem causar menor sofrimento aos animais? A certificação nos sistemas de produção consideram as práticas de bem-estar animal? Na pesquisa e no ensino, os métodos substitutivos ao uso de animais são eficientes? Há como controlar a dor na eutanásia ou no abate de animais? Então, respostas a essas perguntas no 5º Encontro de Ética e Bem-Estar Animal, quinta-feira, no auditório da EPAGRE, em Florianópolis, uma promoção do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Estamos informando também que, de amanhã até quinta-feira, na Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga, acontece o curso de elaboração de vinhos, de amanhã até quinta-feira. A ideia é ampliar o conhecimento dos produtores de vinho e funcionários de vinícolas na área de vinificação. Informações adicionais pelo telefone 48-3465-1209. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com Cristiano Mora, que é o químico responsável pelo Laboratório de Análises dos Solos da Estação Experimental da EPAGRE em Ituporanga. E há novidades no funcionamento do laboratório. Quais são essas novidades, Cristiano Mora? Bom, as novidades, a principal delas é que o laboratório está oferecendo análise de micronutrientes para o solo. E a nível de pesquisa, nós vamos poder fazer análise de tecido vegetal. No caso desses micronutrientes para o solo, qual a vantagem para o produtor rural que necessitar dessa análise de solo? É necessário que o produtor ele saiba desses micronutrientes pelo seguinte fator: alguns deles são tóxicos, como o ferro, e outros são essenciais para o desenvolvimento correto do vegetal a nível enzimático, como o cobre, o zinco e o manganês. E junto com a análise básica, então vai ser possível fazer as recomendações mais precisas para a cultura que se deseja cultivar, né? Normalmente o laboratório aí de Ituporanga analisa solos apenas da região do Alto Vale ou de todo o estado de Santa Catarina? É, os nossos principais clientes, digamos assim, são os produtores do Alto Vale. Mas atendemos regiões do sul do estado, mas numa porcentagem menor. Em torno de 20% são das demais regiões e 80% a 90% são os produtores aqui do Alto Vale do Itajaí. Bom, essa novidade de análise de micronutrientes como manganês, ferro, cobre e zinco, ela está sendo acrescida ao trabalho básico. O trabalho básico, só para lembrar e situar bem o ouvinte, se consiste no que, Cristiano Mora? Análise básica levanta as informações que são essenciais para condicionar o solo ou corrigi-lo, né? De maneira que a planta se desenvolva com mais saúde. Ou seja, nós medimos a acidez e acidez potencial do solo, o nível de alumínio, de cobre, manganês, os teores de argila e fósforo e potássio. Ou seja, é a base da informação necessária para que a planta possa se desenvolver com mais saúde. Esse trabalho essencial aí da Estação Experimental de Tuporanga, vocês atendem por ano mais ou menos quantos produtores? A média dos últimos 10 anos é em torno de 11 mil análises básicas anuais. Mas há anos como este, por exemplo, que nós passamos da média, estamos realizando em torno de 13 mil análises por ano. Correto. Cristiano Mora, com relação ao custo que o produtor tem com essa análise, com a análise agora dos micronutrientes, aumenta um pouco o valor? A análise básica permanece R$ 20,00 e tem um acréscimo de R$ 20,00 a análise de micronutrientes. Ou seja, a análise completa, incluindo básica e micronutrientes, terá um custo de R$ 40,00. Perfeito. Cristiano Mora, químico responsável pelo Laboratório de Análise de Solos da Estação Experimental da IPAGRE em Ituporanga. E com relação à pesquisa que você citou no início da entrevista, Cristiano, tecido vegetal, como esse laboratório, essas novidades no laboratório, podem ajudar nessa questão da pesquisa? Como o nosso laboratório passou por um processo de modernização, com aquisição de equipamentos de última geração, nós adquirimos um espectrofotômetro de absorção atômica que permite análise de traços, elementos traços, que são encontrados então em amostras como tecido vegetal, em concentrações muito baixas. Como a equipe de pesquisadores aqui da estação procura externamente essas análises, inclusive em outros estados, nós vamos estar podendo fazer essas análises aqui em casa, aqui na estação de Ituporanga. Isso vai dinamizar, vai reduzir o tempo, né, para a obtenção desses valores, desses resultados. E, inclusive, o laboratório vai participar de um programa interlaboratorial que pertence à Esalq, na USP, para certificar os valores, né, os resultados que essas análises serão para poder certificar a precisão e a exatidão das análises que nós vamos estar oferecendo, né? O principal objetivo é agilizar o processo de aquisição de informações para as pesquisas que estão em andamento na Estação Experimental de Ituporanga. Correto. Essas pesquisas envolvem diversas culturas ou essencialmente a cebola? A essência da Estação Experimental de Ituporanga, não só a nível estadual, mas como nacional, é a cultura da cebola. Mas existem outras alternativas que estão sendo estudadas, né, como a beterraba, o pepino e a batata também, batata inglesa. Muito bem, conversamos com o Cristiano Mora, químico responsável pelo Laboratório de Análise de Solos da Estação Experimental da IPAGRE em Ituporanga. Cristiano, muito obrigado pelas suas informações. O prazer foi todo meu e estamos sempre à disposição. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento. Faz a força, dizia o velho ditado. E o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia.